Livro de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pelo olhar da ambição, ficarão prostrados no chão. Sem tapete vermelho, sem espelho, luz neon. Sem visão, perdidão, sem forças pra levantar. Sem gastar, só relento, sentindo um vazio por dentro. Gosto amargo do fel, distante da multidão. Solidão é cruel, ser humano infiel. E foi por 30 moedas que o traidor se deu mal. Dinheiro na mão é venda fácil. Sem ter paz, sem pra quê, sem ter pra onde correr. O vento forte soprou, não conseguiu se manter. Postam foto com uma vida aparentemente rica nas redes sociais, mas na real com a vida destruída. Alguns vão entrar e sair da sua vida, sem despedida foi, partiu pra vida bandida. Vários manos com caráter corrompido, trata bem os amigos e trata o pai pior que o inimigo. Perdeu dinheiro, perdeu tudo, amigos e mais. Perdeu fé, perdeu tudo, perdeu Deus e a paz. Perdeu dinheiro, perdeu tudo, amigos e mais. Perdeu fé, perdeu tudo, perdeu Deus e a paz. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais quer. Matam por dinheiro, traem por dinheiro. Tudo por dinheiro. Dinheiro na mão é venda fácil. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais quer. Confiar em Deus no sol é fácil. Quero ver confiar em mão em meio ao temporal. Dinheiro na mão é bom, e quem não quer? Compra tudo que quiser, só não compra sua fé. Foi com muito trabalho, não foi com sorte. E no sofrimento me tornei mais forte. Pra você tá tudo bem, é só nota de 100. Ostentar aparência não ajuda ninguém. Uns mata, outros morre, nos corre pelo cofre. Mais uma bomba explode, fuga com os malote. Moleque tá de Glock querendo ser patrão. Nas ruas a milhão, Dudu e Ed na missão. Longe dos casernos, bem depois da primeira mulher do 22. Muitos no poder sem humildade se orgulha. Difícil é passar pelo buraco da agulha. Calma, calma aí, cuidado pra não cair. Pra descer é rapidão, difícil é subir. Longe do sangue inocente da pólvora. Nessa ambição, vi vários ir pra cova. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais quer. Matam por dinheiro, traem por dinheiro. Tudo por dinheiro. Dinheiro na mão é venda fácil. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais quer. Confiar em Deus no sol é fácil. Quero ver confiar em mão em meio ao temporal. Quem vem primeiro, amor ou dinheiro? Mundo e mundo, real, verdadeiro. Herança, herdeiro, cifrão. Guerra, hiena, leão. Gueta, milhão. O preço, poder. A luta do homem pra sobreviver. Propósito decente, propina na esquina. Quem prende, quem solta, suborno contamina. Negócios ilícitos, olho grande no cash. Os moleques se arriscam, até pose pro fresh. Vida em teste, ação suicida, sem medo da morte. Pagou com a vida, viagem de ida, seu jogo acabou. Cheque mate, deixando por traidor. Caso sério, critério, menor na sarjeta. Pedindo gojeta, muita treta, fuga. A luz do dia, explosão, carro forte. Na rodovia, Virgem Maria, sangue e sangria, quanta gente. As pendências e as contas, nos deixou doente. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais quer. Matam por dinheiro, traem por dinheiro. Tudo por dinheiro. Dinheiro na mão é venda fácil. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais tem, quanto mais quer. Quanto mais quer. Confiar em Deus no sol é fácil. Quero ver confiar em mão em meio ao temporal. Vai pra grupo, tudo passa, tudo é fase. Já vi vários morrendo no quase. Vários morrendo no quase.